de mala e uns paredões. Pom pom paredão, pone paredão, careca rouba cena. Representa o pivete aí. Sou teu homem, tu minha mulher. Se tudo tem seu tempo, nosso chegou. Aliança no dedo, brinde nosso amor. Felicidade é tudo que a gente quer. Pode contar comigo pra o que der. Tudo tem seu tempo, nosso chegou.